cara fala que é braba, só não deixa marca que o rolê não acabou. E calma que o pai não emociona, sabe que tu não apaixona, mas na cama cê me chama de amor. Apaixonei nessa mina doida no paredão, mesmo sabendo que o que não falta é opção. Eu quero ver quando eu descobri que ela é confusão e que diz que ama mesmo não tendo coração. Nunca pensei que na cama cê fosse melhor que minha ex. Pediu pra dar tapa na cara, não tô entendendo nada. Agora eu tô viciado nessa sentada. Amor escondido. Então vai, mente pra mim que eu sou o esquema preferido. Que é comigo que cê ama dá perdido. Eu não quero namorar, ela prefere no sigilo. Amor escondido que é bom. Trava e joga na minha cara, fala que é brava, só não deixa marca que o rolê não acabou. Calma que o pai não emociona, sabe? Cê me chama de amor. Então trava e joga na minha cara, falando que é brava, só não deixa marca que o rolê não acabou. Mas calma que o pai não apaixona, sabe que tu não emociona, mas na cama ela me chama de amor. Princesa. Princesa. Princesa FM. Amor sem fim, tocando seu coração. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, desliga a razão pra bater feliz meu coração. Agora que subi ladeira, sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vindo à minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Lara, oh, lara. Di-di-di-di-du, lara. Oh, lara. Lara, oh, lara. Di-di-di-di-du, lara. Ladeira sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vinda à minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Coração só quer te amar. Como I love you, como I need you. E só

demais. Valeu, Japinha. Tamo junto. A moleque do... É nóis. Amor sem fim, tocando seu coração. Tamo junto. Princesa FM só toca música massa. Só toca música massa. E eu lembrei de várias melodias que eu criei, assim. Melodias mesmo, às vezes, sem nas minhas notas de voz. Eu vou te mandar algumas. Enfim, é isso. Só te dando parecer que eu sei que eu sumi. Sumi, perdi. Minha maturidade é seletiva. Te testo só pra ver se fica e você fica. Não importa o que eu faça, você fica. E se quiser falar de loucura, a minha é clara e combina com a sua. Diz que não quer problema, então por que procura? Se não quer problema, então por que procura? Essa noite eu te dou o meu coração. E a gente esquece a toxina dessa relação. Não tem sentido, não tem essa obsessão. Essa obsessão, não. E me diz por que que você volta. Se eu sou louca, então me solta. Me diz por que que você volta. E você volta, e você volta. E me diz por que que você volta. Se eu sou louca, então me solta. Me diz por que que você volta. E você volta, e você volta. Subversiva. E geralmente acerto intuitiva. Te testo só pra ver se fica e você fica. Não importa o que eu faça, você fica. E se quiser falar de louco, a minha é clara e combina com a sua. Diz que não quer problema, então por que procura? Se não quer problema, então por que procura? Essa noite eu te dou o meu coração. E a gente esquece a toxina dessa relação. Não tem sentido, não tem. É só pela atenção, é só pela atenção. E me diz por que que você volta. Se eu sou louca, então me solta. Me diz por que que você volta. E você volta, e você volta. E me diz por que que você volta. Se eu sou louca, então me solta. Me diz por que que você volta. E você volta, e você volta. Mais um Sejam bem-vindos. Esta é a Princesa FM 2023. Princesa FM. Uma nova rádio em sua vida. Diferente, inovadora, moderna. Aqui, quem manda é o sucesso. E aí, gente? Aqui quem fala é a Isa. Olá, galera. Eu sou o Gustavo Lima. Alô, pessoal. Aqui é o Luan Santana. Alô, galera. Aqui é Xande Avião. Fala, galera. Aqui é o Jonas Esticado. Aqui é o Natanzinho e eu também estou aqui na Princesa FM. Aqui é a Mara Pavanelli. Aqui é a Lanzinho Coreano. Eu também estou aqui na Princesa FM. Aqui quem fala é a Anitta. Um beijo pra vocês. Princesa FM, do Cariri para o mundo. A rádio que só toca música boa. Princesa FM. Mais que uma farmácia, a gente é uma família. Estando sempre do seu lado, toda hora e todo dia. Farmácia Gentil, tudo que você precisa pra ficar bem. Atendimento exclusivo, qualidade e garantia. Tendo sua preferência, que nos enche de alegria. Farmácia Gentil, tudo que você precisa pra ficar bem. Farmácias é Gentil, mais opção por sua saúde. Crato, Barbalha e Juazeiro. Farmácia Gentil. Todo conforto, todo carinho e bem-estar para toda a família. Maciez na sua roupa, leveza no corpo, todo o cuidado que você precisa. E a gente se completa na proteção e o perfume do lar. É o melhor para o meu dia a dia e o seu também. Produtos de limpeza Juá. Se tá tudo tão caro, pra que pagar mais pelo seu plano de saúde? Com o São Camilo, você garante uma assistência médica humana e de alta qualidade. Ele tem uma ampla rede de cobertura com mais de 14 pontos de atendimento em 9 estados do país. Hospital com padrão internacional. Pediatria 24 horas. Zero carência para consultas e muito mais. Contrate agora. Plano São Camilo. Saúde começa com amor. Meu plano é São Camilo. 9h34. Amor sem fim, tocando seu coração. Princesa FM. Entre nós deve haver sinceridade. Você tem que não me beija, nem me procura. Eu tenho medo de perder alguém, de quem espero que aquela jura não tenha ido para mais ninguém. O silêncio é uma tortura. Alguma coisa se perdeu. Você já não me olha como antes com ternura. Só falta me dizer adeus, adeus. Eu tenho medo

4. Ai, minha véia, aumenta o volume, minha véia. Princesa FM 99.1. Ai, que delícia de som. Amor sem fim, tocando o seu coração. Romântico vinho, quer conquistar, né, bebê? Olha, bebê, vou te contar, viu? Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão. Eita, amor, supera, figura a emoção. Roma, que papo é esse de beijar na boca? Roma, melhor você parar de brincadeira. Calma, amiga, eu vou dizer o que tá acontecendo. Ele só quer me ver descendo. Desce, eu remexo. Desce, eu remexo, mas não pode tocar. Quando eu mexer, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quando eu mexer, pá, pá, pá. Desce, remexo. Desce, remexo, mas não pode tocar. Quando eu mexer, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Quando eu mexer, pá, pá, pá. Princesa FM 99.1. Amor sem fim, tocando o seu coração. Vamos falar de amor. Deixa eu acabar agora. Vamos falar de amor, somente de amor. Only about love. Vamos falar de amor. Lembra amor. Cadê com você? Eu quero estar junto a ti. Cadê comigo? Pode o outono. Quem canta seus mares expande. Cadê meio forte? Eu quero estar junto a ti. Beleza, todo mundo cantando. Para te dar,

Amor Sem Fim, tocando o seu coração. Princesa FM. Te vendo daqui, você recomeçando. Parece que tá tão feliz pelo seu sorriso e já tem novos planos. e nenhum deles tem lugar pra mim. Até que às vezes bate uma saudade, eu não vou negar, não vou negar. Levou tempo, mas o tempo tá levando devagar. Quando tentei te odiar, falhei. Porque o quê? O melhor, eu só quero o melhor pra você. O melhor, o amor não prende, ele deixa viver. O melhor, eu só quero o melhor pra você. O melhor, o amor não prende, ele deixa viver. Daqui você recomeçando, parece que tá tão feliz. Pelo seu sorriso já tem novos planos, e nenhum deles tem lugar pra mim. Até que às vezes bate uma saudade, eu não vou negar, não vou negar. Levo tempo, mas o tempo tá levando devagar. Tá lindo demais. Quando tentei te odiar, falhei. O que eu só quero, eu quero ouvir vocês. O melhor, eu só quero o melhor pra você. O melhor, o amor não prende, ele deixa viver. O melhor, eu só quero o melhor pra você. Deixa viver. Yeah. O amor não prende, ele deixa viver. Amor sem fim. Tocando seu coração. Princesa FM. Potência. Improvavelmente a gente acaba encontrando alguém que nos faz tão bem. Que nos faz tão bem. Mundos diferentes, cores frias, quentes, só não tão quentes quanto você. Que me faz tão bem. Que me faz tão bem. De repente eu já não tinha mais controle e já tava imaginando você só pra mim. Meio bobo planejando o papo todo, inseguro sem saber se você tava afim. E aí fiquei. E aí eu mal te vi, nem fiquei. E provavelmente a gente acaba encontrando alguém que nos faz tão bem, que nos faz tão bem. Até parece coisa do destino, brincadeira de menino. E corria tudo bem normal, um dia até tranquilo, fugindo da loucura da cidade pra ver o mar. O foco era refletir, relaxar. Mas a maré cheia, amor. Aí junta a beleza do céu e essa lua sem pudor. Olhei pro lado e pensei, enfim, encontrei um bem te vi. E aí eu mal te vi, nem fiquei. Bonita quando faz calor, e o som da sua voz e o violão são tão pra mim. fiquei. E aí eu mal tive, bem fiquei. Princesa FM.

é a nossa missão e tudo se resume. Estar aqui um dia, no outro dia não. Ana Raiz é trovão. Ana Raiz é trovão, mulher e valentia. Um conhece a direção.